Game Track Podcast. Começando aqui mais uma edição do Game Track, dessa vez a fórmula tradicional do podcast. Eu sou o Zabuzeta, hoje pra me acompanhar aqui, Madruga Jackson. Uhul! E aí, Madruga Sussi? Tranquilo. Sim. E olha só, a gente tem um convidado muito especial, já participou, mas não representando o projeto atual dele, né? Que é o Quiriano Lopes. Isso aí, eu fico muito feliz de estar aqui, obrigado. Podem abaixar as luzes e as palmas, estou bem. Convidado escambau, tá? Eu tô abrindo a geladeira sem pedir. Ah, então tá de boa, já tô em casa já. Bom, hoje a gente tá reunidos aqui junto com o Madruga Jackson e Quiriano, lá do 35ins.com. 35 não, 35 já acabou, cara. É, já tá 35, já passou, né? É o 365ins.com, olha só, agora acertei. Aí. E também lá do Café com Games, a gente já citou bastante Café com Games aqui, mas agora vamos estar com toda a força o 365ins, que tá valendo muito a pena, cara. Todo dia sai vídeo maroto lá de jogos independentes fodas pra caralho. Tá dando trabalho. Bom, hoje a gente tá reunidos aqui nesse formato tradicional do Game Track, que muita gente já tava com saudade, pra falar a respeito de um dos jogos independentes mais bonitos de todos os tempos, na minha opinião. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Sim, sim, muito bom. Sim, que a gente vai falar hoje de Bastion, lançado em 2011. A gente vai falar mais de detalhes na sequência pra vocês. A gente vai falar a respeito de um pouco de história, com spoilers, olha só. Então fica atento, se você que não jogou ou não fez o final como o Quiriano fez, né? Eu mereço levar spoiler na cara, então estamos aí. Exatamente. A gente vai falar isso após a leitura de e-mails? Não, olha só. A gente agora vai aproveitar. Meu Deus. Não vai ter leitura de e-mails, mas a gente vai ter um momento jabá aqui pro Quiriano explicar pra gente o que, que é essa loucura que ele fez aí com 365 indies, cara. Cara, o 365 indies, eu me embolo muito pra falar esse nome, cara. Imagine eu, o rei da dislexia dos podcasts, tá ligado? Não, a gente vai fazer uma competição de dislexia, então. Porque tá, o duelo de... Sabe o duelo de rapper? Sabe? Sim. A gente faz um duelo de dislexia, vai ser incrível. Cara, eu tô com um projeto, 365 indies, que você deve jogar, que eu estou gravando um vídeo por dia de um game independente que provavelmente você não conhece, porque é uma parada... Muitos jogos são extremamente pequenos, é game que saiu em competiçãozinha e não ganhou, nem ganhou e tal. Mas são jogos que são importantes de alguma forma. O mais impressionante pra mim foi você ter falado de Passage lá. Passage, né? Passagem. O Passage é incrível, cara. Não poderia deixar de falar. Cara. Ele é muito foda, cara. Eu achei muito bacana você ter colocado ele lá. Não, tem uns... Me aguarde. É. Tem uns que vão entrar aí que é complicado. É, então, eu tô fazendo um vídeo por dia e tô lançando um vídeo por dia. Os vídeos são bem curtinhos, tipo 2-3 minutos. O pessoal tem que ter ciência, assim, que, tipo, fazer, editar vídeo não é uma coisa pra fazer, tipo, 10 minutos por dia, né, cara? Não tem como... Não, mas não é só a edição, entendeu? Sim. O caso é, realmente, eu acho que o canal pediu um formato curtinho, assim, pro pessoal poder acompanhar, pra ficar não só mais fácil pra mim, mas também mais fácil cara, pra ele realmente poder ver tudo e jogar os que ele interessar, ou até os que ele não interessar, porque uma das coisas que eu falo é que não necessariamente todos os jogos são bons, mas sim, todos eles são importantes de alguma forma. Olha, isso é interessante. Uma coisa que eu observei em relação ao projeto, né, que o pessoal lá do Alvanista, né, que do qual eu faço parte, você faz parte da rede social lá, cara, o pessoal abraçou bastante nessa pegada aí. Cara, uma das coisas que mais eu me deixa feliz, assim, que eu não esperava um feedback tão legal igual eu tô recebendo, sabe? Não esperava, cara. Igual você tá aqui falando, ah, você gostou do projeto e você tá me chamando como, né, o responsável pelo 365 Indies e tal. Agora, cara, todo podcast de jogo independente, a galera vai chamar você, cara. Cara, seja preparado. Bora, pode chamar. Eu adoro gravar podcast, adoro. Eu gravei vários podcasts pequenos. Teve um podcast de... Cara, eu não acredito que eu vou esquecer o nome desse podcast. Jogando Mas eu Papo? Acho que sim. Do Marcos... É do Marcos Braga. Sim, esse mesmo, Jogando Papo. Sim. Cara, o podcast ele é bem pequeno, ele só tem uns 10 edições e me chamou pra gravar e foi muito foda, sabe? Então eu tô participando de qualquer podcast que realmente se importe em fazer um trabalho legal, sabe? Você logo logo vai participar lá do podcast do Johnny lá, né? Sim, ele tocou essa comigo aí que vambora, cara. Sim. Vamos, eu tô extremamente feliz com esse feedback, tanto feedback do Vanista, quanto feedback da comunidade podcaster, e algumas pessoas que surgiram só como consumidor de conteúdo, sabe? Então, eu tô tentando... O interessante, além de pegar a galera que já conhece, você é pegar esse público novo, né? Que não tem noção de que existe essa outra faceta dos jogos, né? Cara, e eu tô tentando dar atenção pra todas as pessoas, velho. O cara comenta first no vídeo, eu respondo o comentário do cara, sabe? Pau no cu do first. Não, nunca teve um first. Os comentários são sempre muito... Agora vai ter. Por favor, quanto mais melhor. Então, você falou aí sobre o Alvanista. Cara, os caras são o máximo. A única coisa que realmente me apertou o coração foi não ter ido na BGS pra poder encontrar com o pessoal do Alvanista, que eles realmente se encontraram por lá. Não só com eles, como meio podcaster, sabe? Eu vi o Eric Seika, o Marcos, o Lucas Pires, essa galera toda reunindo por lá. Acho que o Lucas Pires acabou não indo, porque... Ah, eu falei Lucas Pires, né? Mas é o Lucas Bronze. Ah, sim, o Lucas Bronze, o Rodit mesmo, foi acabou encontrando eles um pouco na BGS, um pouco no Boteco on the Rocks também, que é um evento paralelo da BGS, né? Eu acho o Boteco on the Rocks mais importante que a BGS. Com certeza, cara, com certeza. Eu que não bebo, acho mais importante, olha só. Pois é. Então, como que a galera faz pra conhecer o seu projeto? Quais são os canais de comunicação que tem o 365 Indies, cara? Ó, o principal é o YouTube, né? Que é youtube.com/365indies. Tem o site, que na verdade o site também é um Tumblr, né? Então, se o cara usar um Tumblr, ele pode seguir, que é o 365indies.com. E todo vídeo eu solto também no Facebook, que é facebook.com/365indies. E eu também solto todo dia na Alvanista, que é alvanista.com/aquiliano. Só pra quebrar o... É pra quebrar um pouco, né? Eu não tô sempre com o meu Alvanista ligado, mas eu sempre tô com o level mais, divulgando alguma coisa. Às vezes eu lembro, assim, às vezes eu dou um, tipo, uma repostagem lá que eu falo, né? É. Repostagem lá pra divulgar. Então acesse lá, 365. Olha só. Então acesse lá. Nossa, e você tá foda. Sim. Então acesse lá, youtube.com/365indies. Isso aí. Olha só. Aí, posso aproveitar essa onda de 15 e falar uma coisa, cara? Acabei de descobrir o melhor programa da televisão mundial. Qual? Pelados e Perdidos na Selva. Pelados. Caralho, what the fuck? Sabe aquele... Vai ser da Discovery. Sabe aqueles programas de sobrevivência da Discovery? No Limite. É, caraca. Tipo assim, Barry Grylls, a prova de tudo, essas porra toda. Vai ser isso, só que... com casais pelados. Caralho, não pode ficar mais animalesco. É. Cara, isso não tem como dar errado, cara. Isso junta o seu instinto de sobrevivência com o seu instinto de trepar. Sim. Caralho, bonito. Não, eu vou... Excelente. Não, aproveitando essa onda de off-topic aqui, eu quero fazer uma recomendação falando em gente pelada também. Eu tava precisando, um amigo meu pediu uma trilha sonora pra uma HQ que ele tá escrevendo, né? Porque eles iam falar dela no podcast e tal. Eu falei, pô, aquela apresentação da vida como ela é do Nelson Rodrigues é bem legal. Aí eu fui pesquisar rapidinho pra poder achar a trilha e eu acabei achando um compilado de todos os episódios de A Vida Como Ela É, que são histórias, nossa, do Nelson Rodrigues. E, cara, é sensacional. Eu tô vendo aqui, são 6 horas e 40 minutos de duração, velho. Eu comecei a ver isso no começo da tarde, destruiu minha produtividade, durou uma hora só, e eu pausei o YouTube aqui, eu não vou desligar o computador e eu vou ver essa porra tuba. Cara, pelo amor de Deus, Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, vejam essa parada, é incrível. Contemplem o anjo porno. É. Porra. Cara, eu não vou recomendar nada aqui, vou recomendar só que eu tô jogando o Euro Truck Simulator, que é muito louco. Meu Deus. É muito louco, cara, mas enfim. Só pra ter uma recomendação. Vamos agora adentrar no nosso podcast de fato, né, cara? A gente vai falar sobre Bastion, esse jogo que, quando ele foi apresentado ao mundo, ele foi apresentado na GDC em março de 2010. Ele, lá no final do ano de 2010, ele também ganhou um prêmio. Depois ele já todo bonitão lá com a arte da Gen Z, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Ele ganhou prêmios na PAX, que é a Penny Arcade Expo, e na IGF, que é a Independent Game Festival, cara. Ele ganhou prêmios absurdos, né, cara? Porque Acho que a galera até comentou assim, porra, como assim um jogo desse padrão tá competindo com jogos independentes? Assim, não que jogo independente, como a gente falou, não é menosprezar o trabalho, mas a forma que o Bastion, ele se apresenta hoje é um jogo muito bonito, né, cara? Ele é um jogo assim, cara, que se fala, ó, esse jogo não é independente nem porra nenhuma. Ele é tão bonito. É aquele negócio, você não acha que é uma parada feita de fundo de quintal por um cara só? Sim, e ele é, a equipe é bem reduzida, assim, pela qualidade que apresentou o jogo, né, cara? Você fala, porra, como assim? Pera aí, tem alguma coisa errada. E quando foi competir com outros jogos independentes, né, nas competições, tanto na PAX quanto no Festival de Jogos Independentes, cara, a galera ficou de cara, como assim? É óbvio que esse jogo vai levar prêmio, olha a qualidade dele, né, cara? E a galera até acha estranho, né? Porra, hoje em dia quando você vai jogar, você fala, pera aí, esse jogo tá aqui com a logo da Warner, né? Mas essa entrada da Warner como publisher, ela não foi uma coisa de começo no projeto, né? Ela entrou bem depois, acho que depois que eles avaliaram, ó, o jogo tá legal, então vamos investir. É, essa marca da Warner aí, é igual você ver a marca da Paradox no começo de algum jogo. Sim. Você fala, Paradox. Cara, a Paradox enfia a marca deles em qualquer coisa. Não vou dizer que é qualquer coisa, mas, por exemplo, o Knights of Pain Paper, né? Tem o Monte Blade também, sim, tem a marca da Paradox. É, são só jogos publisher, do cacete, né? Mas é essa parada, eles apoiam esse tipo de nicho. Sim, isso é muito bom, porque imagina se ninguém apoiasse, né? E foi até interessante, a Warner tá patrocinando, digamos assim, publicando o Bastion, né? Que era um jogo independente ali, que nunca a empresa teve, tipo, fez outro jogo antecipadamente, né? Então, foi bem louco nesse quesito, né? Ó, só pra listar aqui, foi em 2011 que esse jogo foi lançado primeiro na Live Arcade, na Xbox, em julho de 2011, e depois veio no Steam em agosto, né? Cara, vocês pegaram no ano do lançamento ou vocês pegaram bem depois? Cara, eu acho que eu peguei não no lançamento, mas um pouquinho depois. Eu peguei bem em promoção, bem depois, né? O Madruga já tinha até fechado já, feito N finais e tudo lá. E eu estava me questionando aqui, por que vocês estavam falando junto comigo? Eu estava falando mudo, vejam só. Olha só. Beleza? Então, eu peguei um pouco depois do lançamento. Peguei um pouco depois do lançamento, e quando eu comecei a jogar, eu fiquei maravilhado e comecei a falar coisas absurdas, como, esse aqui é o Zelda, feito nos dias de hoje, meu Deus, ele é incrível. E ele tem bem essa pegada, né, cara? Pra quem não tá... Lembra bastante. Não tá manjando assim, só pra fazer uma sinopse meio direcionada aqui pra vocês que não estão manjando o jogo. O Bastion, ele é um jogo isométrico. Ele é um pouco diferente de Zelda, né? Porque Zelda, dependendo do jogo, ele pode ser aquela visão de cima não isométrica, ou a versão mais tradicional, mais não tradicional, como, por exemplo, o Ocarina of Time, que é liberto em 3D, né? Sim, pra quem não sabe o que é câmera isométrica, é a câmera de Diablo 2, tá, gente? Isso! É aquela câmera ali diagonalzinha ali, vendo você de cima, né? Bom, o jogo, né, como a gente disse, foi publicado pela Warner, mas ele foi desenvolvido por um estúdio chamado Supergiant Games, cara. Ele foi fundado por dois carinhas aqui, chamado Amir Hall e Gavin Simmons. Eles foram desenvolvedores da série Command Conquer na Electronic Arts. Então, tipo, digamos assim que eles já tinham um pezinho na indústria. Então, não foi uma coisa, olha, os caras do lado fizeram um jogo foda, não é assim, né? Mas o cara aproveitaram o potencial que eles tinham, que tava, digamos assim, não tão explorado na Electronic Arts, pra fazer uma coisa tão foda como que é Bastion, né, cara? Uhum. O estúdio, até os dias de hoje, ele só lançou o Bastion. E ele tá aqui, digamos, lançando pra ano que vem, né? Foi anunciado... Sim, está em desenvolvimento. Sim, e foi anunciado nesse ano, março de 2013, um jogo fodástico que a gente vai linkar mais algumas coisas pra vocês no post aí, que é o Transistor, cara. Porra, puta que pariu, cara. Quando eu soube desse jogo, eu bati o olho, eu falei, eu quero esta porra agora. Sim. Não, eu tirei meu cartão de crédito, comecei a passar entre as teclas do teclado pra ver se aconteceu alguma coisa. Jogava dinheiro na tela e nada acontecia, né, cara? Pois é, colocava moeda no drive de CD e nada, cara. Não, sério, cara, Transistor, eu acho que ele vai bater baixo, não sei por quê, cara. Porque a forma que a arte dele tá sendo apresentada, né? Tudo bem que é a mesma arte da Gen Z, né? Que é a responsável pela arte inteira do Bastion. É a arte que tá sendo feita no Transistor, cara. Cara, Transistor é must buy, né, cara? Se precisa, todo mundo vai precisar comprar, cara. Lançamento, cara, vai ser muito foda. É igual GTA V, cara. Você só não compra se você não pode. É. Não tem um console. É. Eu não vou comprar. Não tem dinheiro, eu não vou comprar. Mas se você tiver um console e tiver grana, na hora. Sem dúvida. Sim. Bom, falando do Bastion em si, uma coisa que se destaca além dessa pegada isométrica dele, cara, é um jogo muito bonito. A arte dele, como a gente já falou N vezes aqui, é feita pela Jin Z. Cara, que puta que pariu, cara, que mulher gata. Eu casava com ela fácil, cara. Ela é sério, muito... eu nunca vi ela. Tá aqui. Eu tenho, digamos, uma paixão por chinesas ou asiáticas em si. Eu não pesquisei qual que é a nacionalidade dela. Eu sei que talvez ela seja americana ou canadense, mas a raça dela, digamos assim, a descendência dela. A raça? Não, cara. A raça. Humano, orc. É, meio chinesa, meio japonesa, sei lá. Meio mais dois em destreza, mais dois em carinho. É. Cara, por isso que eu prefiro usar a denominação que sites de entretenimento adulto usam. Asians. Eu olhei puxado, Asians. É, ela é muito gata. Tipo, eu achei ela muito bonita. Mas enfim, não é a questão aqui. Porque assim... Se ela estiver ouvindo o podcast, ó, mande e-mail para zabuza@... Põe uma foto dela aí no chat. Sim, sim, cara. Muito bonito. Mas enfim, cara, uma coisa que se destaca no jogo, cara, é essa arte que, quando eu vi, digamos, a arte dele, eu comparei muito com a arte do Braid, né, cara? O Braid tem muitas cores vivas e o Bastion tem, praticamente, ele segue a mesma linha, né, cara? Sim, lembrou bastante a ideia, cara, do lembra, Braid. Lembra muito o Braid. Até falei, pô, será que é o mesmo estúdio? Ou mesmo, eu falei, o David Helm tá trabalhando aqui no Bastion, não sabia? Porque o David Helm é o que fez a arte do Braid, né? Cara, eu não sei o que essa mulher arrumou, cara, mas é aquela pegada que eu gosto sempre de falar, que o gráfico não importa, o que importa, sim, é a direção de arte. Exatamente. O que essa mulher fez é uma parada de outro nível, assim, de... Cara, é um quadro, sim, sabe? É a mesma parte, se você pausar a Braid, imprime e cola na parede, sabe? É a mesma coisa com o Bastion. Pausa, imprime e cola na parede. É incrível, cara. É tão foda, é assim, e é umas cores, assim, tipo... Normalmente você não vê jogos tão coloridos, assim, fora os jogos da Nintendo, mas, tipo, brincadeiras à parte, mas, tipo, jogos tão coloridos que se destacam tão bem, né? Como Braid, Bastion, até mesmo o Okami, que tem cores um pouco mais isoladas, assim, diferenciadas, né? E o Bastion, ele segue tão bem quanto uma pintura, né, cara? Eu acho muito foda. Cara, é uma coisa dessa arte, dessa cara tão forte de Bastion, é que, cara, eu tava jogando aquele jogo Dust, An Elysian Tale, que durante o jogo você pode achar alguns amiguinhos, entre aspas, que são personagens de outros jogos indies. Tem o cara o Tim do Braid, tem o Meat Boy, tem outros. E, cara, eu tava jogando assim e eu entrei numa parte que tava, assim, só tinha um grande precipício. Sim. Aí quando eu cheguei perto do precipício, cara, o chão subiu, igualzinho baixo. Eu falei, não. É. Falei, não, maluco. Aí eu comecei andando assim, o chão começando a se montar na minha frente. Eu falei, não, cara, quase chorei de tanta emoção, cara. Sim. E o Madruga fez uma propaganda fodida, cara. Ô, fecha baixo, que é muito foda, cara. Eu fechei baixo, vou te dizer assim, que eu não tenho tanta experiência, eu não tinha tanta paciência pra jogar jogos isométricos, assim, tipo, nesse sentido como baixo é. Mas o Madruga falou, vai lá, cara, vale muito a pena. E eu joguei, nossa, cara, é muito foda. Que nem o Madruga disse, uma coisa que se destaca muito no jogo é a forma que ele tem as mecânicas dele, né? Você começa com um personagem, só meio seguindo aqui, você começa com um personagem chamado Kit, né? Tipo, não tem muito detalhe dele no começo da história. E conforme você acorda num lugar assim que, tipo, é uma cena totalmente destruída, né? Só que bonita, mesmo assim. E você levanta e você começa a andar e o chão começa a se formar conforme você vai andando, cara. Isso é muito fodástico. E outra coisa que se destaca muito, cara, muito mesmo no jogo, que é uma coisa que foi feita de forma tão primordial, cara. Não sei se primordial é a palavra certa pra isso, mas é a forma que existe um lance no jogo que é o narrador, cara. Conforme você vai fazendo as ações, o narrador vai dizendo o que você tá fazendo, cara. E é uma coisa que não fica pedante, é uma coisa tão, tão natural. Assim, você fala, caralho, cara, muito foda, né? Porra, cara, tipo, quando você já chega, você acorda, tem aquele mundo lindo. Sim. E quando você começa a andar, a voz do narrador é muito foda, uma, sim, voz tranquila, assim, meio triste, contando as paradas. E até cabe essa parada que eu tava falando, você falou também, do chão em se construindo na sua frente, porque é o cara que tá contando, então... ele vai contando e vai surgindo a história na sua frente. É, mais ou menos é assim. Essa pegada é bem interessante. Cara, porque uma coisa que fica lá, beleza, o que vai ter ali pra frente? Já tô vendo que vai ter. Não, é uma coisa que surge do nada, né? Uhum. Esse narrador foi uma parada tão genial. Genial, genial. Puta que pariu. Eu só vi uma coisa parecida assim, foi no Conan de 1982, cara. Não sei se vocês lembram. Não. E é o primeiro filme do Conan, né? Sensacional. Uma das melhores trilhas sonoras ever do cinema. Em que tem um narrador, né? Falando, ai, Conan fez isso e aquilo. Até que tem uma parte do filme, mais chegando ali lá nos 40%, perto da metade, o narrador fala, então foi aí que Conan me conheceu. E aí apresenta o narrador, sim, sabe? Que é um personagem que tá lá no meio. E o Bastion fazer isso foi uma parada que me explodiu a cabeça. Nível, sabe? O narrador, você vai conforme você vai avançando, bem no começo você já conhece ele, né? Que é o Husk, né? Sim. Sim. E, cara, uma coisa mais incrível ainda desse narrador foi que, cara, ele reage mais ou menos ao que você faz. Porque nesse comecinho, você vê umas estátuas de umas pessoas mortas. E você pode passar direto. Mas só que eu fiquei, perdi um tempinho quebrando a parada toda pra ver se eu conseguia item. Aí o narrador falou, em vez de prosseguir a sua jornada, o garoto descontou sua raiva pelos amigos perdidos, quebrando tudo à sua volta. É. Eu falei, nossa, caralho, cara. Tipo assim, ele fala tudo como meio que se já tivesse acontecido, então você tem a impressão de todo tempo, a partir do ponto que você tá jogando ali, o narrador fala como se você estivesse contando a sua história pra alguém. Uhum. Então quando você conhece ele, foi aí que ele me conheceu. E aí você clica pra poder conversar com ele, ele fala, nós conversamos sobre magia. E abre o menu de conversa. Cara, isso é muito foda. É uma sacada tão boa. Um jogo que meio que segue essa ideia, na verdade dois jogos. Um que é o Prince of Persia, Sands of Time, e outro que segue um pouquinho, mas bem de leve, acho que é o Monkey Island 2, que o Garbage conta a história pra Elaine lá, e você vai seguindo conforme que ele vai contando a história, mas o que você vai fazendo no jogo, de fato, é a história, só que não vai narrando, né, mas é só, só o comecinho que ele fala, e assim começou a minha história, pra eu parar aqui nessa corda, enfim. Bom, a gente vai dar uma quebrada agora aqui, pra antes a gente começar a falar dos personagens, histórias e mecânicas, né, a gente vai agora pra duas músicas aqui. Uma música eu já vou pedir aqui de início, que é a música que eu selecionei, né? Só lembrando aqui que cada um dos participantes, eu, Kiliano e Madruga, a gente vai escolher duas músicas cada. Então aqui eu vou escolher a primeira música. A gente vai falar mais a respeito da caracterização da música mais pra frente. Então aguardem, a gente só vai pedir as músicas, depois vocês vão analisar ela no final. A música que eu escolhi aqui foi a chamada Bean the Breaker. A gente vai tocar na sequência e o Kiliano também vai pedir a música dele pra gente tocar também. Qual que é a sua música, Kiliano? Peço In Cause of Trouble, que é uma música que tem uma pegada meio country, que eu achei sensacional, muito calma. Sim. Gostei tanto dela que eu quase entrei no meu casamento com essa música. Você trocou ela por qual mesmo? Eu troquei ela por uma nacional random. Ah, random. É, mais pra agradar a patroa, né? Não, mais pra agradar o público mesmo. Ah, sim. Eu também achei que ia ficar meio zoado ela. Madruga, né? Você viu que ele não casa, ele tem um show, né? Pra agradar o público. Agradar a galera. No final eu joguei as baquetas lá e as celebridade pra galera pegar. Coisa, né? Uau! Pergunta, uau. Você toca instrumentos? Nenhum, cara. Ah, então beleza, porque falou joga as baquetas e tal. Não, é porque você falou que é tipo um show, saca? Ah, sim, nossa, olha só. Não peguei a referência. Ah, fiz ela sabe, né? Não, mas o. Inclusive o casamento foi mega simples e tal. Nada, cara. Esse In Cause of Trouble aí foi uma música que eu gostei muito dela por causa da pegada de violão, sabe? Sim. Eu acho que ela tem uma pegada muito bonita. Só que eu não queria entrar num casamento com uma música chamada Em Caso de Problema. Exatamente. Bom, a gente vai tocar as músicas aqui, a gente volta na sequência. Vamos lá. vamos falar um pouquinho do plot da história, né? Sim. O que o narrador tão lindamente nos fala, que o jogo começa após a tal calamidade. Acontece uma coisa muito poderosa que deixa o mundo todo destruído, assim, né? Então, eles são poucos sobreviventes dessa calamidade que aconteceu, né? Sim, acontece na cidade de Ceilândia. Ceilândia, exatamente. Que é assim, existe praticamente dois povos, né? Um mais voltado para uma sociedade oriental e outro voltado para uma sociedade ocidental. Ocidental seria, no caso, a Ceilândia, né? Sim, e o outro é o pessoal de Ura. Ura. É foda, assim, porque, tipo, já existe meio um conflito entre os dois povos, né? A princípio. Sim, sim, eles não se davam muito bem, não eram amiguinhos. Não tomavam chá da tarde juntos, sim. Podemos dizer assim. E o garoto que a gente controla, o protagonista, né? Ele trabalhava numa muralha, digamos assim, que todo mundo é meio que obrigado a trabalhar nessa cidade, nessa Ceilândia, né? Ele trabalhava nessa muralha, aí parece não, ou de fato ocorreu a morte da mãe dele, e normalmente todo mundo só trabalha uma vez, como se fosse aquela obrigação, assim. Serviço militar. Exatamente. E ele foi a única pessoa que trabalhou duas vezes, ele voltou a trabalhar depois, né? Porque acho que ele tava sem propósito na vida e falou, vou trabalhar de volta lá, e cheio dos mesmos, né? Aí ele começa lá, depois dessa catástrofe, ele acorda, vai lá andando pelos destroços de Ceilândia. Sim. Até que ele vai e chega no... um famoso Bastion. É o Bastion como se fosse uma cidade flutuante, né, cara? Sim, é como um bastião. Eu não sei nem em português o que é um bastião. Eu não sei realmente. Não, também não. É, bastião, se não me engano, é tipo um lugar seguro, assim, alguma coisa imutável. Ah, então é o que eu imaginava mesmo. Sim, é o bastião da cultura do mundo de Ceilândia. Ah, agora nessa forma, nessa frase eu entendi um pouco mais. Agora sim. De nada. Valeu, obrigado. Então, chegando lá, que ele conhece o nosso querido Hux. Nossa, falei Husky, olha só. Eu sou um gênio mesmo. Hux, que é o narrador do jogo, que começa a explicar a ele o que é o Bastion, o que possivelmente aconteceu, e fala pra ele que ele vai ter que ir pelas, eles chamam de land masses, massas de terras, ilhotas flutuantes que sobraram do mundo, coletando os cristais pra poder aumentar e reativar o poder do Bastion. Exatamente, né? Porque ele vai meio que construir de novo, digamos, a sociedade pra eles viverem de volta de boa, né? Parece que ele vai coletando pequenos artefatos que fazem N possibilidades pra você seguir o mundo. Você vai construindo N construções nesse baixo onde você está, né? Esses cristais parecem ser tipo as essências dos lugares, as essências do mundo de Ceilândia. Aí ele vai reunindo tudo no baixo pra poder salvar tudo lá, tipo uma arca de Noé, pra poder salvar todo mundo e tudo. Conforme vai seguindo a aventura com o garoto, né? Você vai descobrindo outros sobreviventes, né, Madruga? Sim, você descobre o primeiro, que é o Zulf, um embaixador de Ura, do povo lá oriental, que ele tava, eu acho que, se não me engano, ele tava em uma missão em Ceilândia, fazendo alguma coisa, não lembro, e você encontra ele desmaiado, aí você leva ele lá pro Bastion, se recupera lá, depois te explica mais algumas coisas sobre a cultura. É, a forma que ele é apresentado é bem legal, né? Tipo, ele tava todo fudido no começo, né? Aí ele aparece lá, e depois ele acorda falando... É que eu tô lendo aqui o bagulho em inglês, cara. Aí tá dando... Não, a gente precisa entrar tanto detalhe da história, tá? Mais pra situar a galera, que a gente falando a respeito dos personagens mesmo. E depois disso, você encontra a Zia. A Zia, ela é uma garota proveniente de Ura, mas ela acabou sendo... digamos, ela cresceu em Ceilândia, né? Sim, ela foi criada lá. Sim. Uma coisa interessante a respeito da Zia, né? Que o pai dela, né? O pai dela trabalhava em Ceilândia, e ele que meio que desenvolveu essa arma, que era pra utilizar contra o povo Ura, mesmo ele sendo de origem Ura, né? Pra destruir o Ura, mas acho que acabou meio que dando contra-indicações remédios, né? Tipo, acabou dando contra-efeito pra cima do povo Ceilândia, né? Digamos assim, a arma que ele desenvolveu pra calamidade, né? Digamos assim, que na verdade a calamidade foi o que aconteceu por causa da arma, mas ele desenvolveu uma arma pra acabar com o Povoura, né? Pra dizimar, né? Sim, o tiro saiu pela culatra. Exatamente, né? O pai dela aqui, deixa eu só lembrar o nome dela, é Zen? Vem? Sempre esqueço. Sim, sim, se eu não me engano é isso. Vem, vem. O pai dela tava trabalhando pros ceilandianos, né? Podendo assim? Ceilandianos e acabou... dando essa complicação, né, cara? O que é interessante, assim, que, tipo, isso praticamente é o que acontece a parte da explosão lá, da calamidade que aconteceu, acontece antes, né? E você acaba encontrando um personagem que relacionado, no caso a Zia, depois, né? Tipo, um personagem que é ligado tanto àquela história no futuro, né? Do que aconteceu antecipado ao Kid, né? Acordar lá e sair explorando o mundo, né? Inclusive, que música linda, né? É. Que momento maravilhoso. Ela é conhecida como a Singer, né? A cantora. Né? Sim. E é muito foda porque a gente vai falar um pouco mais da trilha sonora, assim. A música dela, cara, é Build the Wall, é isso? Sim, Build the Wall. Build the Wall, que é uma das músicas que o Madruga escolheu, a gente vai tocar ela mais pra frente aí, né, Madruga? Sim. E a música do Zulf também é bem bonita. Uhum. Cara, a forma que esses dois personagens são apresentados é bem legal, cara. Eles são personagens essenciais, não tem outros personagens, digamos, humanoides, né, que tem no jogo, mas os inimigos são... Eu não sei descrever muito bem como que são os inimigos, às vezes parecem umas torres que te atacam, às vezes são uns fantasminhas. E, cara, que fantasminhas, cara, tipo, parece um fantasminha, né? Eles são... Sim. As torres... Carismáticos pra caralho, tá ligado? As torres que eu andei jogando um pouquinho assim, no começo o narrador fala, as torres são o que restou do sistema de segurança de Ceilândia. Sim. Ele tá funcionando, só que... Sem controle, né? Porque tá te atacando, mesmo você sendo de origem de lá, sim, né? Sim, aí danificou, ele tá reconhecendo qualquer coisa, você, qualquer humano que entre lá como inimigo, por isso que eles te atacam. E os bichos são... Acho que talvez as torres não atacam os bichos porque, digamos assim, eles não conseguem ver, né? Ou não conseguem, tipo, sentir a presença deles, né? Porque... Uhum. Conforme você vai jogando o jogo, vai surgindo grupos de inimigos que às vezes vai se repetindo, depois vai surgindo novos inimigos, né, cara? Vai surgir algumas plantas que te atacam, alguns pássaros mesmo. E uma coisa muito interessante nesse jogo, cara, é que assim, ok, é um jogo que você avança, vai destruindo os inimigos. Mas não é só isso, né, cara? A mecânica que ele trabalha é muito legal, né? Porque ele tem sistemas de armas diferentes. Não sei qual que era o grupo de armas que vocês mais gostavam. Porque existe arma de corpo a corpo, arma à distância. Qual que era o grupo de arma que vocês mais acabaram jogando ao longo da jornada? Você pode pegar dois tipos. Você Sim. pode pegar uma corpo a corpo. Quais são as de corpo a corpo mesmo, Madruga? Era um martelo. Se não me engano, era um martelo. Machete. Um machete e... Eu acho que só, né? De corpo a corpo. Eu acho que tinha mais um, mas eu não me lembro. Uhum. E tira a distância, você tinha uma besta que você... Bem no comecinho, bem no comecinho. Depois você pegava o arco e flecha, depois você pegava uma 12. A diferença, por exemplo, do arco e flecha da besta, né, é mais o dano que ele causa, porque você pode, tipo, tensionar mais o arco pra poder dar mais dano, né? Só que o DPS da besta era mais rápido, você podia dar mais tiros rápidos, né? Sim. E o arco você concentrava, ele ia mais longe, uhum, mas, e dava mais dano. A 12 era aquele tiro espalhado e depois você pegava... Eu abri aqui a lista de todas as armas dele pra poder ficar mais... Tem um martelo, igual a gente, uhum, você já falou. Se a minha internet cooperar. Tem o arco, né? Uhum. Que você pode carregar o tiro. Tem a machete. A machete e ela também ataca a distância também, né? Que você pode meio que arremessar. Acho que você pega esse upgrade depois, né? Não, é a habilidade dela. Ah, é verdade, é a habilidade dela. Tem um mosquete, que é a escopeta, né? Uhum. Tem duas pistolas, que são meio que 2.38 lá, que você fica de pistoleira, tira rápida. Sim. O que a gente não tava lembrando era uma lança. Ah, é verdade, a lança. Sim, tem uma lança de atacar corpo a corpo. Tem uma carabina, que é uma espécie de sniper. Tem um lança-chamas, que ele é um bem meio termo aí, entre corpo a corpo e a distância. Uhum. Tem um morteiro. Bem no final. Tem uma espécie de canhão também. O canhão, sim, você pega, acho que você pega numa das missões finais também, né, Madruga? Isso, sim. E tem a besta repetidora, que você começa com ela também. Mas no final também tem, você pega bem no final mesmo, quase não usa, que é aquela, que é uma tora gigante. Ah, a tora gigante é muito foda. Ela ocupa tudo, você só pode ter ela, mas também é um abraço. Ela ataca de frente ou ataca em área. Ela é Golden Gun do 007, é um golpe. Exatamente. Assim, mas o meu set principal de armas que eu tinha ali era o machete, que eu gostava muito. E eu tinha, acho que era machete de longa distância e mais a 12, cara. O mosquete. Cara, olha só. A minha combinação também era essa, só que era uma parada invertida. A machete eu usava pra atacar a distância e o mosquete eu usava pra atacar de perto. Olha só, é porque o dano é mais avançado, é mais prioritário de perto do que de longe. É, e agora pra eu e você que usamos essa combinação, eu pelo menos usei essa combinação no começo do jogo inteiro. Dá uma olhada nessa ilustração aí, fila pela Gen Z. Ela fez a ilustração exatamente desse 7A. E que coincidentemente olha eu só também usei. Cara, sério, é que pra mim, é na minha opinião, um dos melhores. Tem gente que gosta muito da pistolas duplas lá, cara, porque você faz o frame rate nervoso, né? Não, mas deixa eu só concluir aqui rapidão, porque eu usei esse set de início, só que eu achei muito zoado depois, cara, eu tô usando uma arma corpo a corpo pra atacar a distância, uma arma a distância pra atacar corpo a corpo. Tem algo errado. Sim. Aí eu troquei pro martelo e o arco e flecha. A combinação clássica, né, que você começa, e adorei, cara. Realmente o martelo é muito violento. O arco e flecha é interessante, cara. Se você carrega o tiro, você dá o upgrade lá, cara, você tinha um dano fodido, né? Só que você às vezes tinha que mirar e você ficava muito exposto. Então pra mim, eu gostava muito do machete, mas eu combinava com o escudo, que também é uma das itens que se segue, né? Deixa eu perguntar aqui. Madruga, eu sei que já é teclado e mouse de boa, né? Kiliano, você foi teclado e mouse ou você foi no controle? Fui teclado e mouse e eu tentei jogar no controle algumas vezes, que eu tentei rejogar, mas não consegui. Eu acho que eu também, cara. Eu o Madruga falou, vou dar uma jogada aqui. Eu fui lá, baixei, fui jogar no controle, né? Que agora eu tô jogando mais coisas no controle. E eu não gostei, cara. Eu gostei mais no tecladão e mouse, cara. Achei bem melhor a movimentação, a forma que você mira, né? Talvez seja isso que priorizou mais nessa combinação de jogar no teclado e mouse, né? Cara, uma das armas que eu achei interessante, mas ela demorava muito pra carregar, cara, é o morteiro, né, cara? O morteiro é um grupo de inimigos gigantesco e você seguia. Vocês acabaram meio que, tipo, seguindo mais com esse padrão de armas, mas vocês testaram todas elas? Sim, sim. Testava porque eu fazia os desafios. Ah, é, exatamente. Tem os desafios, né, Madruga? Sim, eu também fazia os desafios. Eu joguei bastante. Os desafios, né, que você segue pra cada arma que você tem, você pode, quando você tá lá na baixa, você vai lá na parte, como que é? Ele fala Sky... Quando você vai selecionar... Skyland? É Skyland, que você vai... Skyland. Você vai pra seleção de fases, que você pode seguir a história ou fazer os desafios, né? E lá tem desafio pra cada uma das armas. E, cara, tem uns desafios lá que era muito impossível. O desafio das pistolas duplas, cara, eu lembro até hoje que foi um dos piores que eu fiz. Que era muito... Você tinha que tirar muito rápido e tal. Só que uma coisa interessante, assim, que você, além de poder dar upgrade nas armas, você podia dar upgrade no personagem, né? Você podia dar crítico quando você tinha menos que 25% de vida. Você... Cara, as poções... Esse jogo, ele tem uma parada de jogabilidade que é foda. Sim. Foda, foda, foda, foda. Não fica na mesmice, né, cara? Ele segue tão bem. Conforme você vai pra, por exemplo, no volta no baixo, depois de você fechar uma missão, fechar um desafio, você vai lá, beleza, vou mudar meu set de poções aqui pra me dar vantagem quando eu tô usando tal arma, ou me dá desvantagem quando eu tô desviando, porque às vezes, quando você rola, você joga uma granada, não lembro se tinha isso aí. Não, você dá dano de dodge. Ah, é sim, esse dano de dodge você aumentava ele, na verdade você já dá no começo ele, né, mas você aumentava ele de tal forma, assim, que era muito foda. Acho que a mecânica dele prioriza tanto a beleza do jogo, né, cara? Sim. Cara, é muito bom, inclusive essas comparações com Zelda que eu fazia, era exatamente por causa disso, sabe? Ele te dá uma mecânica muito simples no começo e você vai mexendo com ela ali, e eu gosto muito disso porque ele dá conversa. Não é querendo fazer afronta, ou de forma alguma, mas falando, por exemplo, do Devil May Cry. Imagina que duas pessoas jogaram Devil May Cry e agora elas vão conversar sobre o jogo. Sim. Pô, cara, história legal, né? Pô, verdade, legal. Tipo, não tem o que se conversar, sabe? Sim. A jogabilidade já tá pronta e ele te fala, olha, você tem que usar essa arma aqui pra matar esse inimigo aqui, tá? É, ele fala, o inimigo é vermelho, então usa a arma vermelha, tá? É, não quero fazer afronto, porque o jogo é bom, tá, gente? Sim, eu gosto de DMC, Cry. DMC é uma coisa linda de Deus. Sim. É, só que o Bastion não, cara, é esse negócio de dar conversa, sabe? Pô, qual combinação de arma você usou? O que você gostava de usar? Quais poções era a sua combinação, sabe? Isso é muito foda, isso é muito legal. Vocês falaram dessas mecânicas, cara, não era só isso, porque tinha, você construía alguns monumentos, você ressurgia. Tinha os deuses também. É, exatamente. Sim, tinha essa, o armeiro que você trocava as armas e as habilidades especiais que você pegava das armas. A destilaria que você botava as poções, você ia pegando poções e conforme você ia abrindo mais coisa, você botava lá. E se você estava achando o jogo muito fácil, existe o santuário com os desgraçados dos deuses. Exatamente, cara. Eu ativei uma vez e me arrependi. Falei, não, beleza, não quero mais. Eu só vou aproveitar a história mesmo, que eu achei mais interessante. É, cara, porque eles aumentavam desgraçadamente, cara, a dificuldade do jogo. E, tipo, se você aumenta, era em cadeia, assim, se você botasse um, era acumulativo. Sim, tanto essa parada que eu falei, assim, de você rolar santa granada, era besteira minha, na verdade, era um desafio que você colocava com Deus, né? Tipo, você habilitava lá, beleza, quando os inimigos morrem, eles dropam uma granada, aí você se fudia mais, né? Só que isso, claro, eles colocavam, aumentavam o desafio, mas você tinha recompensas maiores por conta disso, né? Sim, e se você ativasse todos, cara, você tinha que ser, sei lá, o coreano mais coreano do mundo pra poder jogar. Nem fodendo, cara. Você teria que ser um coreano pros padrões coreanos. Sim. Exatamente. Tem uns desafios ali que você vai seguindo, cara, que é muito foda. Não tem, não tem. Eu não faria nem fodendo, nem se pagasse pra mim. Cara, sério, não dá. O silêncio tomou conta aqui porque você vê como que como não, é violenta, um fato, né? É um fato. É um fato, né, cara? É triste, mas verdade. Sim. Mas de longe, cara, eu acho que essa parte mecânica é muito interessante, cara. Vale a pena você conferir o jogo, porque o jogo, ele tem... Sério, jogue. Baixa é muito foda. Pra quem não pegou, por exemplo, teve um Humble Bundle, né, que saiu esses dias aí com o Fast, com o Bastion. Cara, se você não tinha Baixa e pegou isso aí, cara, aproveite. Não vá, eu peguei que não vou jogar porque é um Humble Bundle. Porque muita gente fala isso, né? Eu não vou jogar porque eu peguei no Rambo Bando mesmo, não tem prioridade nenhuma. Jogue, cara. Jogue que vale a pena pra caralho. Inclusive, eu acho que ele está gratuito na Google Chrome Store. Se eu não me engano. Sim. Sim. Que é uma das plataformas que saíram, né? O jogo saiu tanto pra Xbox, Linux, tipo, Windows, Mac, iPhone. iPad. É um caralhada, cara. De plataformas que ele roda, né? Saiu até pro chinelo. É, isso aí, só não saiu pra PS3, né? É, só pra PS3. Sim. Show. Vem pra Oia. Ah, putz, é verdade. Droga. Ah, mas Oia é novo, né? Então... Sim. Eu sei, tô triste, eu espero. Se ele sair pra Oia, eu comprarei ele novamente, violentamente. Tá aqui, ó, Bastion gratuito para Google Chrome Store. Olha só, cara, oportunidade aí. E então, cara, vamos voltar aqui pra história, né? Que o que é interessante, sim, que como o Keanu disse, ele disse que não jogou o final, mas é interessante, sim, que você vai seguindo a história construindo o Bastion, reestruturando o Bastion com as novas construções, tantas santuários pra Deus, o Armeira, digamos, criando uma nova civilização nesse Bastion. E você encontra tanto o Zulfi e a Zia no caminho, né? Ou você fala Zaya, né, Madruga? É, porque a Zia, pô... Tipo, dá um sal de fruta pro cara e demorava. Sim. Caralho. Eu vi essa eu chegando também percebi, lá cara. Longe. Lá longe. Sim. Zabuzeta. High five, junto. High five. Exatamente. Mas o que acontece, assim, que conforme você vai seguindo, né, pode ver, assim, que a Zia, ela meio que sofreu muito preconceito em Ceilândia por ela ser descendente do Zura, né? Uhum. Então, muita gente, acontecia que, tipo, não respeitava ela meio que, tipo, sofria bullying, essas coisas assim, né? Sim. E o Zulfi, como ele era meio que representante, né, o embaixador do Zura, ele percebeu que existia muito esse, digamos, essa contraversão contra os Uras por parte da Ceilândia, né? É, exatamente. E depois da calamidade, meio que ele foi encontrado lá pelo garoto, né? Durante a história. Ele tava, acho que praticamente... Eu não sei se ele tava inconsciente quando ele foi encontrado, né? Tava caído. Sim. Aí ele levou ele pro baixo e de repente ele foge, né? Sim, é porque eu acho, se eu não me engano, quando ele descobre essa história que você falou que o pai da Zia, que era um Ura e decidiu... E contra eles, né? Contra a raça. Contra eles, ele foge, causa um estrago tremendo no baixo. Sim, quebra foge. Tudo, né, cara? Muito engraçado. Sim. Engraçado, né? Entre aspas. É, muito engraçado. Que eu falo muito engraçado pra qualquer coisa, mas não é exatamente isso. Cara. É muito engraçado. É. Puta puta! Caralho. E, cara, uma das coisas mais interessantes, sim, que, tipo, a história do jogo, ela tem, como a gente disse, o jogo, ele tem um backstory tão forte, né, que quando a história é contada pelo narrador durante a sua aventura, né, ele segue, quando você encontra a Zia, que ela tá lá cantando aquela música fodástica, quando você encontra o Zulfi pela primeira vez, e depois quando acontece esse problema no baixo, por conta do Zulfi ter fugido, praticamente ter te traído, né, ele aconteceu isso, né, falar te traiu e foi pro lado do Zura de novo. WoW, ele meio que seguiu pro lado dos inimigos, né? Que você enfrenta durante a jornada, né? Do Kid. Uma das coisas mais interessantes, sim, que praticamente no final, a gente já meio que extrapolando a história aqui, no final você encontra ele novamente, né, Amador? Sim, no final, bem pro finalzinho da história, você começa a ver, a enfrentar, além dos bichos habituais e das torrentezinhas, sim, humanos. Uhum. E eu sou um Zura, no caso. Sim. Aí, quando você vai rumando pra base deles, o que seria a base deles, e quando você, depois de enfrentar tudo lá, você chega e vê o Zulf caído. Exatamente. Porque o pessoal não aceitou ele de volta, então... É porque ele voltou pra galera do baixo ali do Ceilândia, depois voltou pra lá de novo, então ele tava meio nessa pegada, né, desse ciclo de violência que sempre teve, né, dessa briga eterna entre o povo da Ceilândia com o povo de Ura, né, então... Sim. Aí o pessoal botou ele no saco e pegaram a vassoura. Exatamente, né. O que acontece é que nesse momento no jogo você... Acontece a primeira opção de escolha, né, Madruga? Sim, cara, nesse momento tá chegando assim, aí tem toda aquela parada, o Zulf, você pensa que ele tá morto, mas tu chega assim, perto dele, aí o narrador fala, Kid pensou que ele estava morto, mas viu que ele ainda respirava, muito fraco, uhum. O que o Kid decidiu? Aí aparece na tela assim, salvar, ir, aí tu fica assim, hã? Você pode optar por abandonar ele, ok, foda-se, se mate por aí, né? Exatamente. E mantém esse ciclo de violência que a história conta que sempre existiu, ou você vai lá e resgata o Zulf, e o que é interessante, assim, que, cara, você, quando você resgata ele, você não carrega nenhuma arma mais, né, Madruga? Não, interessante não. O que é foda. É foda, né, cara? É foda. É porque você carrega ele no ombro e você passa por um corredor polonês gigante. Exatamente. Dos Uras te tacando flash de tudo que é canto, cara. Aí você vai indo, vai tomando poção, você não pode revidar, você vai indo, quando tu pensa que tá fudido, vai morrer. Tem uma música foda tocando fundo, tá? Sim, lógico. Aí eles param. Sim. Do nada eles param. Um deles resolve atacar o próprio... Resolve atacar o garoto e o Zulf, só que chega um cara lá e... Entra na frente, não vai atacar ninguém, do mesmo raça deles, tá ligado? Para ele, assim... Aí eles você meio que percebe que tem esse ciclo de violência acontecendo, então não, vamos deixar parar com essa porra. Percebe o que você fez. Sim. O seu ato, você realmente queria salvar o cara, então eles deixam você ir. Porque você tava sacrificando lá, né, cara? Você tava carregando o cara, levando flash todo lado, tomando poção pra tentar sobreviver, pra resgatar o Zulf de qualquer maneira, né, cara? Isso é uma pegada fodástica no jogo que, sério, puta que pariu. É uma das cenas mais fodas do jogo. Na verdade, é a cena mais foda, né, Maduro? Eu, Kiliano, infelizmente, Kiliano, a gente não queria te dar spoiler, mas como você assinou... Eu acho que você... Parei exatamente alguns segundos antes dessa parte, você acredita? Olha só... Eu acho que eu parei exatamente nessa parte. Não, se eu tô aqui e não botei final do jogo, eu estou aqui pra me fuder. Então, joguem spoiler na minha cara aqui. Façam um bucaque de spoiler. Não, bucaque não. Mano, ah, cara, pegue o seu Google Chrome aí e baixe, cara. É. Não, eu já baixei, eu tava jogando ele aqui. Eu tava jogando ele no Steam, só que eu ainda não botei final antes desse podcast. Não, mas sério, você tá praticamente no final, você vai fazer uma parte aí e vai acontecer outra situação. Não, esse era o meu save antigo, cara. Esse é o meu save antigo, eu baixei de novo pra... e ele veio do zero, entendeu? Ah, mas é rapidão, o jogo é... Ainda bem que o jogo é um curto, digamos assim, 6, 7 horas, né, Maduro? Sim, por aí. E quando você volta... Sim, você volta pro Bastion com... Sim, o último artefato, né? Sim, o último artefato, o último cristalzinho lá. Sim. Volta com o Zulf, o pessoal cuida dele e tudo. E quando você coloca a última parada, tudo muda. Sim. Começa Bastion a se montar lá, fazer um bagulho todo sinistro, acontecer um monte de coisa. Aí você desce pro porão. Exatamente. Que o narrador te fala que esse é o verdadeiro poder do Bastion. Que você chega lá e simplesmente tem uma alavanca. E de novo, aparece na tela. Duas opções fodas, né, cara? Sim, para tudo e duas opções. Ah, deixa eu perguntar aqui, Madruga. Obviamente, assim como eu, você salvou o Zulf, né? Sim. Ah, então sim. No primeiro jogo, eu fiz isso. Eu fiz o final verdadeiro. Depois eu fui fazendo os outros, só pra ver o que acontecia. E nessa situação que você vai pro porão ali, aparece quais opções, cara? Porque, como eu já disse do ciclo de violência, aparece uma das opções que segue essa temática, né, Madruga? Sim. Cara, acontece seguir... o curso da história. Sim. É você partir com o Bastion pra algum lugar e tentar reconstruir, ou voltar desde o começo, desde antes da catástrofe. Uhum. Voltar o mundo antes da catástrofe. Catástrofe. É, calamidade. É, calamidade. Voltar o mundo antes de calamidade, cara. Quando eu olhei isso, eu falei, caralho, cara, o que eu faço? É, eu também fiquei muito na dúvida, mas eu não escolhi resetar, cara, porque eu acho que ia acontecer de novo, né? Por essa pegada de ciclo de violência, né? Sim, sim, eu também, nesse momento, eu perdi a fé, assim, eu falei, cara, isso vai dar merda. A gente já viu, já teve aquela parada lá com o Zura, eles viram que a gente tá aqui pra mudar, então vamos seguir, vamos tentar refazer e esquecer o passado. É que se fosse voltar de novo, todo mundo ia perder as memórias, não ia pegar essa memória de reconstrução do mundo. Tipo, a Zia mesmo, ela tava muito triste pelo fato de alguém possibilitar resetar, né? Porque, tipo, ok, se você resetar isso, a gente vai, não vai lembrar nenhum do outro, cara. A gente vai ficar... Tudo que a gente viveu, digamos, junto, assim, né, durante essa construção do baixo, é uma coisa muito importante pra nós. Sim, e sim, a gente vai esquecer um do outro. Como assim? É, a Zia fica contra, porque ela diz que vai esquecer, e também todo mundo vai reviver as piores partes da vida, mas o Zulf tava querendo, aí fica os dois ainda comentando assim, aí você decide, reseta ou segue em frente. Sim, seguir em frente, na minha opinião, eu acho que é o melhor caminho que foi pra essa história, cara. Sim, e que não é o final canônico. Não é o final canônico? Não, porque você só libera o achievement de final mesmo quando você reseta o mundo. Mas eu acho que é porque se você reseta o mundo, o que já falaram naquela época... O narrador, o Kid, vira o narrador. Existe essa teoria, né? Que ele é o narrador no futuro, alguma coisa assim. Sim, sim. Ele voltou, ele vira o narrador e tenta mudar as coisas. Vai que não é a primeira vez que eles já estão passando por aí, né? Resetando. Aconteceu de novo e tá ali de novo e de novo. Tanto que, acho que quando você faz o New Game Plus, ele tem uma narração diferente, um diálogo diferente por parte do narrador. E estamos aqui de volta com o garoto na história e tal, sim, e tal. Sim, sim. Então... Tem essa problemática, né? Como se tivesse resetado e de novo o cara tem. O garoto tá lá, refazendo tudo baixo de novo, né? Uhum. Tiliano, o que você achou? Eu estou maravilhado e eu estou indo jogar essa porra assim que esse podcast acabar. Eu achei foda. Foda, eu não esperava que fosse ter uma pegada... Não. Eu até esperava que tivesse uma pegada assim, mas... Tipo, a forma que eles trataram isso foi muito massa. A questão das escolhas é algo que realmente pega muito de surpresa. Eu gosto muito disso, sabe? O jogo, ele inventa uma moda aí que ele não tinha. É foda, cara. Uhum. Cara, sério, você fica muito... É uma não é decisão, ok, beleza, vamos aqui, 2 segundos e já escolhi. Não, você para lá, você fica um tempo, putz, o que será que eu faço, né? Sim. É, que é negócio, são decisões com peso, cara. Sim. Você fala, pô, vou salvar o Zulf, porque ele me traiu, destruiu parte do baixo, ou vou deixar ele morrer, já que ele foi um traidor mesmo? Uhum. E se você deixar ele, quando eu voltei, e eu raramente faço isso, quando eu acabo o jogo, eu volto pra ver o que ficou diferente. Cara, se você deixa ele, o jogo fica incrivelmente difícil, porque não para de chover flecha em cima. Sim, de você. Porque os inimigos não vão te perdoar. Uhum. Até tu chegar lá, cara, eu consegui chegar com um fio de vida. Cara, muito foda, muito foda. É, sério, recomendamos fortemente aqui. Agora a gente vai pras musiquinhas antes a gente falar. Recomendamos não, te obrigamos a jogar. Então, boa, essa parada tá de base, graça aí. Sim, na base da cinta, né, cara? Não vai levar a cintada. Vai tomar a chinela. Chinela vai cantar hoje. Exatamente. Bem, vamos aqui para as músicas agora. Uma música do Madruga e uma música do Kiliano. Bom, vou escolher a música do Zulf, uhum, que é Mother, I'm Here, que juntamente com a Dazia, que a gente já falou, são as duas únicas músicas cantadas do jogo. Exatamente. A gente vai falar a respeito dessa cantoria, digamos assim, no próximo bloco. Sim. Sim. E eu escolho a Proper Story, que é uma música lá do comecinho do Bastion, que eu acho que ele simboliza bastante, assim, o clima do jogo. E eu acho ela foda, cara. Uhum. Ela é curtinha, tem uma pegada de violão que eu gosto. É, exatamente. Então vamos lá, pau na caixa e a gente já volta pro próximo bloco. Fly the wind, it will take me back clouds are making way for me. I'm coming home, sweet home. I see your star, you left it burning for me. Mother, I'm here, eyes open wide, feel your heart and it's glowing. I'm welcome home, sweet home. I take your hand, never be lonely, not when I'm home, sweet home. I see your star, you left it burning for me. Mother, I'm here. Das coisas que se destaca, como N coisas se destaca, parte história, arte, é uma coisa fodástica que a gente não falou até agora, que é a trilha sonora, né, cara, desse jogo, que é impecável, né, cara? Pois é, você já percebeu que a gente não falou mal desse jogo em momento nenhum até agora? Vai falar mal, cara. Falou não mal, sai que do podcast. Falar mal, cara. O gráfico, a direção de arte é maravilhosa, uhum. O trabalho de jogabilidade é incrível, a trilha sonora, a história é redonda, então é tudo redondo, não tem, assim, o que criticar ou o que falar mal. E os caras fazem um trabalho com trilha, que é um trabalho que normalmente você espera uma coisa só de um game, né? Por exemplo, sei lá, Rock'n'Roll Racing, né? A primeira coisa musical que passou na minha cabeça. É um game que ele tem aquela proposta, ah, são músicas de chiptune, de rock clássico, é isso aí, pronto, acabou. O Bastion, ele meio que dá uma reinventada, assim, nas trilhas, né? Você não espera que ele vá colocar um vocal alguma hora. E ele chega, ainda mais, coloca, por exemplo, né? Você fala jogo independente, normalmente os caras pegam mais chip music, pega uma música mais instrumental, nem coloca nada cantado, né, cara? Sim. Exato. Esse jogo foi uma grata surpresa em muitos aspectos. Uhum. E é interessante, assim, que, tipo, aqui, ó, só pra falar o nome aqui do diretor de áudio, que praticamente ele escreveu as músicas cantadas, né, escreveu a letra das músicas cantadas e compôs as outras trilhas que são instrumentais, que é o Derek Korb. Ele é, cara, ele manda muito bem, cara. Ele canta essa música aí do que o Madruga escolheu, né? Da música do Zulf, né? Zulf. Mother, I'm Here, né? Que fala? É, I'm Here. Cara, é fodástico. E a música da Zia, cara, ela é cantada não por alguém da equipe, porque o Darren, ele atualmente ele trabalha na Supergiant Game mesmo, né? Não é um contrato por fora. A música da Zia é cantada pela Ashley Barrett. E ela também vai estar presente nas músicas do Transistor, cara. Eu fiquei muito feliz feliz por conta disso. Cara, isso que eu fiquei mais arrepiado ainda, cara. E que voz fodástica, né, cara? Ela tem uma voz muito linda, né, cara? Ela tem uma voz que encaixa perfeitamente no jogo, cara. Como assim? E casou lindamente com a personagem, cara. Com o desenho, com tudo. Que, cara, a arte, assim, tipo, lembra os personagens meio que anime, porque a Gen Z, que é a artista, né, que desenvolveu toda a parte da direção de arte em questão de gráficos e personagens e character design e tudo. Cara, ela tem essa pegada meio que contemporâneo anime, né? Não, cara, digo anime. Ela é um anime ocidental. Exatamente. É uma pegada muito diferente, assim. É, tipo um avatar ou então aquelas pinturas orientais. É, como se fosse tipo um anime, só que com toquezinho assim de pinceladas, né, cara? Porque tem essa pegada, né? Uma coisa que eu vou destacar aqui, que eu achei muito interessante, é que o Darren, ele foi campeão. Eu achei muito interessante isso, cara. Ele foi campeão em 2010, campeão nacional de Rock Band 2, cara. Caralho. É só uma observação extra aqui que mandou muito certo. Bem. Sim. E, enfim, cara, eu achei muito foda. Uma outra música que acontece no jogo, que na verdade é mais narrada, né? Ain't Gonna Get You, que é narrada pelo narrador, mas é uma música mesmo assim. Que o narrador, né? Só pra colocar o nome aqui da pessoa que faz a narração, é o Logan Cunningham. Ele é amigo de infância do Daryl, olha só. É o destino já tava traçado ali. É, exatamente, né? E uma coisa a respeito da trilha sonora, hora que a gente falou que se destaca também, é que o Kylian falou, nossa, eu gosto muito da viola, dessa música que é muito fodástica, mas o jogo ele tem essa pegada meio que country com Oriente Médio, que tem umas batidas, né, cara? Eu acho muito foda isso. Uma maluquice do cara. É incrível. Ele viaja por várias paradas, no momento ele tá com uma pegada country, depois um Oriente Médio, depois aquela, sei lá, lira com a parte da Zia, assim. Uhum. A forma que é trabalhada a trilha sonora nesse jogo é primordial, não tem? É muito, muito foda. Uhum. E falando de sonora, vamos acabar aqui com mais dois pedidos de música aqui, agora uma minha, uma Madruga, né, Madruga? Sim. Madruga, você vai pedir primeiro que a minha música de encerramento do jogo, então eu vou pedir pro último. Sim, então vamos falar da sua música também, porque eu vou pedir o tema da Zia, Build the Wall. Exatamente, né, que é uma música que, é uma música que faz parte da minha música, olha só. Sim, porque a sua música, na verdade, é o mix das duas músicas. É o mix das duas que eu pedi. Sim, cara, pra você ver como que o cara pensou tão bem, né, cara? Tipo, a música ali, tipo, ok, duas músicas cantadas, ok, vamos misturar elas, cara. E combina tão bem, cara. Não são duas músicas cantadas. São duas músicas fodas, sim, de dois momentos fodas, que quando você ainda tá maluco por causa do final, você ouve as duas assim, misturadas de uma maneira fantástica, cara. Tu falou, cara, como? Isso não foi gravado junto? Como? Sim. É muito foda, cara. Cara, então vamos lá tocar a música da Zia, depois a gente vai tocar a música do encerramento, né, Madruga? Sim, sim. Toca aí. Então vamos lá. Fala, caixa. Sejam felizes. Dig my hole, you build a wall. I dig my hole, you build a wall. One day that wall is gonna fall. Gonna build that city on a hill. That city on a hill. Someday those tears are gonna spill. So build that wall and build it strong, 'cause we'll be there before too long. Gonna build that wall up to the sky. Gonna build that wall up to the sky. Someday your bird is gonna that wall until it's done. Gonna build that wall until it's done. But now you've got nowhere to run. Strong, 'cause we'll be there before too long. Encerrando aqui nosso podcast, né? Eu vou fazer indicações aqui, indicações fodásticas aqui em relação ao Bastion, né? E em relação aos jogos também da Transistor, o jogo Transistor, né? Vou colocar aqui no 18 minutos de gameplay, sem spoilers, do Transistor, cara, que nossa, puta pariu. Eu achei muito foda. Então vai estar 18 minutos aí de gameplay do Transistor, que eu tô maluco, só vai lançar no ano que vem, né, Madruga? Sim, cara, se você já ficou doido, assim, só de ver o trailer, cara, quando você vê a jogabilidade, ela é, muito pessoal fala, ah, deve ser alguma coisa bem baixo, ou não sei, assim. Não, é uma pegada diferente, né, cara, é muito engraçado. Totalmente diferente, cara, é um tático com ação que você pode escolher. É, ele faz aquela mistura, digamos assim, tipo Mass Effect, assim, que você tá lá na ação, você pode parar, fazer uma tática ali diferente e continuar a ação muito foda. Cara, eu achei muito. É, porque você pode pausar o jogo e falar, fazer o movimento assim, personagem vai bater aqui, bater ali e bater lá. Aí você tem tipo uma barra de estamina. Aí se você fizer isso, deixar programado já, ela vai e faz sozinha. Sim. Mas você pode ir mexendo com ela, a barra vai correndo... Vai desgastando, né? Vai desgastando e você vai podendo fazer vários movimentos. Sim, às vezes pode, por exemplo, atacar no inimigo e depois já pegar um cover na sequência e já faz todo esse lance, né? Beleza, sim. Ataca os inimigos aqui com potência 1, 2 ou 3, depois você vai ali e se defende, né? Então, eu achei bem bacana, cara. Sério, eu tô muito no hype pra esse jogo, então vai ser must buy com certeza. E outra indicação aqui que eu quero fazer é, tem lá no Giant Bomb, né? Vai ter a indicação da série de vídeos lá, Building Bastion, que é do pessoal lá entrevistando a galera como foi o desenvolvimento do Bastion. Você vê a transformação da arte, que é desumana, né? De uma coisa bem simples pra uma coisa fodástica que a Gen Z fez, né? E, por final aqui, eu vou indicar, obviamente, um dos nossos parceiros aqui do Jogabilidade, fizeram um podcast muito bom a respeito do Bastion, com mais detalhes da história, mais detalhes de discussões aqui, então vai estar linkado aqui abaixo. Sim. E outra indicação aqui, novamente, é do 365indies.com, né, Kiliano? Fico muito feliz, cara. Sério, o Bastion, obviamente, está na lista. Sim. Só que eu não vou falar qual número que ele é. Mas, spoiler, vai demorar, tá? Vai demorar um pouquinho. Tá pra cima de 100? Tá antes de 100. Ou não. Tá bom. Então, eu vou agradecer aqui muito a participação do Kiliano. Obrigado por aceitar o convite de última hora, né, Kiliano? Não, cara, que isso. Eu que tenho só a agradecer. Eu sou ouvinte do Level Max. Agradecer os spoilers, né? Não, cara, se eu não quisesse spoiler, eu não tinha vindo. É verdade, exatamente. Não, que isso. Eu tenho que agradecer demais, cara, o convite. Eu adoro gravar o podcast. E, cara, foi muito foda. Me diverti muito aqui. E agradeço não só isso, como agradeço também o apoio com o 365 Indies. Tem que apoiar, né, cara? Produto bom tem que ser apoiado sempre, hein? Ô, cara, eu estou ficando corado. Para com olha isso. Só. Eu que agradeço, cara. Eu não aceito você fazer essa ousadia de tentar agradecer a minha presença. Eu que agradeço o convite. E também eu vou pedir pra você falar um pouco do Café com Games, pra quem não conhece, cara. Cafécomgames.com, a gente tem um podcast sobre games muito zoado, a gente grava ao vivo quase todo domingo às 19 horas. Quando a gente não grava o domingo, a gente grava uma ou outra data aleatória aí, mas normalmente a gente grava ao vivo, né, o que dá pra ter uma interação legal ali com o ouvinte, realmente poder comentar e interferir no meio da gravação. Sabe o que eu queria fazer ao vivo? Desculpa, descortar. Não, fala aí. Queria fazer versão de rádio do Game Track ao vivo, porque a galera pedia música na hora, tá ligado? Cara, foda. Só que eu dependo muito do horário do Excel e do Snake, que tem horários absurdos, assim, que grava só depois de 11 horas, né? É foda pra galera participar. Eu tenho horário tranquilo, spoiler, dica, fica a dica aí, tá? Não, fica a dica, então vai lá. Então acesse lá, cafécomgames.com, né? cafecomgames.com, então pode seguir pela fanpage, que também ajuda muito, que é facebook.com/cafecomgames, ou pelo Twitter, se você ainda mora em 2005, é twitter.com/cafecgames. Spoiler, a gente nem usa. E Madruga, só pra galera relembrar aqui, você vai voltar com o Do Fundo do Console, né, cara? Na verdade, você já voltou ontem, né? Sim, se tudo correr certo, se essa porra desses programas ajudarem, estamos aí de volta com o Do Fundo do Console e possivelmente algumas coisinhas a mais aí que a gente... Não. Só vou dizer uma coisa, fighting game. Sim, fighting games. Exatamente, né? Então, logo mais alguma coisa de fighting game no canal do Level Mais. Acessem lá youtube.com/levelmais. Se inscreva lá no canal, tem vídeo quase todo dia lá, dia de semana pelo menos, né? Tipo, de segunda a sexta. A gente também lançou nesse último sábado, na verdade estreou, né, o lançamento aqui do Level Mais Sport Club com o Léo, que participou aqui do podcast recente aqui do Game Track, sobre jogos de esporte, né? Ele começou com o FIFA 2014 e em breve vai ter Fórmula 1, vai ter NFL, um monte de coisa aí, cara. Então fiquem atentos aí que vai ter mais novidades em relação aos jogos de esporte lá no nosso canal, né? Sim, fiquem ligadinhos. Exatamente. Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Mande seus e-mails a respeito da sua experiência com o Bastion, né? Pra gametrack@levelmais.com. Espero que a gente tenha feito um podcast bacana aí pra vocês conferirem. Então a gente fica por aqui, né, Madruga? Exatamente. Então é isso. Obrigado, Kiliano. Eu que agradeço. Então lá, a gente fica por aqui. Até a próxima edição e falou! Valeu!